Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Apocalipse para hoje? Simples. De quê? Coração. De coração. Eu quero deixar bem claro, quando falo simples, não são os analfabetos das letras. Muita gente erudita, altamente intelectualizada, é simples. Sócrates, o simples. Quanto mais sei que nada sei, ou que não sei. Essa questão de pensar que pobreza é sinônimo de simplicidade, isso é bobagem. Confundir pobreza, humildade, riqueza com soberba e orgulho, há diferença grande. É claro que certas condições sociais facilitam o homem experimentar e viver essas condições que falamos aqui. Acompanhando Jesus, havia mulheres como Joana, esposa de Cusa, que era um homem que tinha posses. No entanto, Joana era uma simples de coração. Porque esses é que acompanhavam Jesus. Usando linguagem moderna, Jesus vivia cercado da gente do povo. Imaginemos que os mais pernósticos, os soberbos, deveriam dizer assim: Jesus só fica com essa gentinha. Mas essa gentinha, segundo o conceito dos pernósticos, não nosso, que tem a alma mais próxima de conhecer a verdade divina do que muita gente enfatuada. Simples estão em todas as classes sociais, em todas as crenças, em todos os partidos políticos. Mesmo no ateísmo há gente simples. Portanto, apta a perlustrar conosco os caminhos do livro mais rico da Bíblia Sagrada na atualidade, é o Apocalipse de Jesus segundo São João. Se nós quisermos triunfar das amarguras, aprendamos o Apocalipse de Jesus. E bastaria, talvez, para resumir, ler essa passagem aqui. E diz assim. É o versículo 7 do capítulo 1. Quem se lembra do texto, hein? O que, que diz o versículo 7? Alguém se lembra aí? Do capítulo 1? Eis que Jesus vem sobre as nuvens e todos os olhos o verão, até mesmo os olhos daqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Algumas das crianças aí se lembram porque as tribos da terra se lamentarão vendo Jesus vir sobre as nuvens? Diz ali no microfone. Nós queremos mostrar a tanta gente adulta do corpo que o Apocalipse, sendo entendível pelas crianças, para eles muito mais facilmente. Fala-me. Porque não deram ouvidos às profecias de Jesus. Sim. E vão ficar pasmadas as tribos da terra ao verem aquele que elas menoscabaram vir conforme prometeu sobre as nuvens. O Velho Testamento é de uma preciosidade extraordinária. Quem diz que o Velho Testamento está morto é que está defunto ou defunta. Ora, Se as pessoas consideradas sábias, pessoas que têm seriedade, não jogam palavras fora, como é que Deus vai jogar palavras fora? Ele vai fazer uma obra anacoluta, quer dizer, sem fim, mal acabada? Não. Vai fazer alguma coisa que nos sirva de cabo a rabo. Vocês querem ver uma palavra apocalíptica? Que o Apocalipse é revelação. No Velho Testamento da Bíblia Sagrada, o profeta Daniel é Apocalipse, princípio ao fim. Qual é aquele profeta, crianças, que eu cito muito aqui? Fala, Alexandre, vamos lá depressa. Já é até amigo de café com você. Profeta Amós. O que é que ele diz? Você se lembra de cabeça? Alguém se lembra de cabeça? Quem mais? Criança de 65 anos não vale. Vamos lá. Quem é? Maria Elisa? Maria Elisa, né? Vai lá, vai lá. Vai depressa. Deus avisa antes. Realmente. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Alguém vai dizer, ué, mas vai revelar os profetas? Eu não sou profeta, eu sou cozinheira, eu solto pipa, sou uma criança, eu danço rock, eu faço besteira beça. Eu não sei o que, não. Mas se Deus diz que os profetas saberão, significa afirmar também que nós ficaremos sabendo, porque o ofício do profeta está aqui, ó. Em Ezequiel, capítulo 33, o ofício do verdadeiro profeta, que vocês sabem muito bem que é avisar o povo do perigo. Eu já li essa passagem muitas vezes. É o trabalho do atalaia, do sentinela. Ora, em que igreja nós estamos? Quem se lembra? Laodiceia. Eu vou ler o texto outra vez e vou voltar àquela explicação que eu vinha dando a vocês aqui. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Aqueles a quem amo, repreendo e castigo. Se, pois, zeloso e arrepende-te, pois eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Só na leitura a gente fica todo arrepiado, não fica não? Vejam que coisa belíssima. E o pessoal fugindo do Apocalipse, e levando o povo a fugir do Apocalipse, quando nós devemos fugir, sim, para o Apocalipse, não dele. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, vou fazer um resumozinho, até voltar, deixa eu ver se dá tempo, lá. Estas coisas diz o Amém. Logo em seguida está explicado quem é o Amém. E agora eu vou resumir. Nos programas anteriores eu me demorei sobre várias passagens aqui. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem está falando às igrejas é Jesus, que é um com o Pai Celestial. Porque o Apocalipse é a revelação de quem? Jesus! Então é ele quem fala neste livro. Fala pessoalmente, fala por intermédio dos anjos, executa as sanções e os privilégios concede às pessoas que merecem, por suas obras. Paulo apóstolo diz assim, que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Então, não é surpresa nós vermos aqui que aquele Jesus que é um com o Pai, também não pode ser enganado, porque ele diz assim, ó, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, porque o quente é aquele que realiza, ele é apaixonado, idealista pelo trabalho em que ele crê. O frio pode esquentar-se. Eu já expliquei até aqui numa passagem do profeta Jó. Deixa eu ver se eu acho aqui, para citar direitinho, eu sei que tem muita gente anotando. Quer ver aqui, por favor? Assim, ó, profeta Jó, está por aqui, em que o profeta diz que quer subir na direção, uma direção é de Deus, então ele pode esquentar. Mas o morno não sobe nem desce. É um estouro. Muitas vezes você toma uma coisa morna e fica enjoado, ou fica enjoada. É o tíbio. Vocês já viram aquelas pessoas que não se definem? Como é que vocês chamam essas pessoas? Como que vocês chamam? Mornas. Não é assim? E ela é morna. E ele é morno. Não merecem confiança. Acho que as coisas como estão, estão muito bem. Por pior que essas coisas estejam. Não se definem. Ah, conviver com as pessoas indefiníveis é uma dificuldade. Não, eu vou fazer. Não faz. Eu vou realizar. Eu vou. Não vai. E você confia e quebra a cara. Já o filho diz, não chama fulano não, porque ele não é de nada, ele é frio mesmo. O quente você já sabe que vai realizar a coisa. O morno é a vergonha de Deus, a morna é a vergonha de Deus. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, eu estou muito bem assim, deixa o mundo se danar todo. Só que vai no arrastão quem pensa assim, principalmente agora. E não preciso de coisa alguma, e de Jesus, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E quem não enxerga um palmo adiante do nariz para saber que as coisas materiais passam rapidamente, que é além de infeliz? Sim, ainda é o reforço aqui do advérbio. Sim. Miserável, pobre, cego e nu. Mas Jesus é assim, ele repreende. Mas em seguida, ele dá um conselho a nós. Há muita gente crítica, mas que não abre caminho para ninguém. Mostra os erros, mas não estende a mão, não conserta coisa alguma. Mas vejam o que é que Jesus vai dizer em seguida. Tu pensas que é rico, diz antes, né? Tu és miserável, infeliz, pobre, não és rico, és pobre. Que isto aqui é uma passagem. A riqueza que tu tens agora e administras muito mal, pois não sabes distribuir os seus benefícios, o que sobra de ti com aqueles que nada têm, vai te custar miséria muito tempo no espaço. Alexandre Onassis, quando morreu o filho dele, ele disse, perdi a única coisa preciosa que eu tinha. Olha aí. Veio ao encontro das palavras de Jesus na carta à igreja em Laodiceia. Se Jesus não tivesse vindo para dizer a nós que fortuna teríamos que construir, nós seríamos eternamente pobres. Foi ele que nos ensinou a ter a riqueza eterna. E diz como consegui-la. Está aqui, ó. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Que coisa, hein? Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Se não comprarmos de Jesus esse colírio, seremos cegos e surpreendidos a todo momento. Se não comprarmos de Jesus vestiduras brancas para nos vestirmos, quer dizer, essas vestiduras são a observância das suas palavras e dos seus exemplos, nós ficaremos nus, porque não teremos sabido construir com as nossas boas obras a nossa defesa. Está aqui Jó, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 23, versículo 3. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. O frio pode esquentar-se. Jesus é que tem a verdadeira riqueza, a espiritual, da qual depende saber gerir bem a riqueza material. Ele diz aqui, Zacarias, no Velho Testamento, capítulo 6, versículo 12, e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, renovar ou morrer. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Paulo apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24. E então virá o fim. Essa turma da mídia, do marketing, é artista, tem um sentimento à flor da pele e vai sentir muito o que vai acontecer. E se não tiverem usado a sua arte para elevar o espírito dos seus ouvintes e fãs, aí a coisa fica brava. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Jesus, com os perseverantes, aqueles que perseverarem até o fim, é que nos levará à vitória final. Deus está presente.